A sua rádio onde você estiver. Versão de Starman, sucesso aí do David Bowie na voz da querida Áurea, em coletânea inédita que será lançada ainda neste ano. De volta! Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, transamericafoz.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone e, claro, nos serviços de streaming que você encontra também na faixa aí na internet. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, o programa segue até meio-dia. Você pode interagir conosco pelo 45988282828, esse é o nosso contato no WhatsApp, vou repetir aqui, né, 45988282828, também no 3028-2828, esse é o telefone fixo aqui da sua rádio. Você fala com a Luciana, que está aguardando aí ansiosamente seu telefonema. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Agradecendo aqui a todas as participações nessa volta do front, vamos até o meio-dia, muito obrigado aí pela companhia. Olha, e durante o intervalo, eu fiquei aqui tentando entender algumas coisas, tentando fazer alguns cálculos, talvez você consiga me ajudar a entender a matemática do governo do estado do Paraná. É sério, hein? Diz aqui o governo do estado que das 20 horas que um professor da rede estadual de ensino trabalha, ele terá, dentro dessas 20 horas, 5 horas de hora atividade, que é aquele momento que o professor corrige prova, né? Corrige trabalho, prepara aula, ok. De 20 horas, 5. Isso dá uma em 4, ou seja, 25%. Só que o governo também afirma, ninguém pediu para o governo afirmar, ele afirmou por conta própria, tá? Também afirma que respeita a determinação de que um terço das horas trabalhadas sejam de hora atividade e diz que dá até mais do que isso. Mas peraí, se um terço é 33,3%, ou seja, 1 de 3, e os professores terão 1 de cada 4 como hora atividade, ou seja, 25%. E se 25 é menor que 33, como assim? Que matemática é essa? Está faltando professor de matemática lá na capital? Ou sou eu que estudei no colégio público, eu sou burro mesmo, né, e não entendi nada? Ó, me ajuda aí se puder. Sério mesmo, meu cérebro, ó, fritou aqui. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a curtida da semana, a primeira edição de 2017 do quadro que destaca iniciativas positivas nas redes sociais, iniciativas aí de conteúdo relevante produzidas aqui na fronteira, navega até o Facebook para curtir a página do Yacht Club Lago de Itaipu, o ICLI, fanpage ICLI Foz. Na página é possível acompanhar não apenas informações sobre o clube, mas também sobre eventos, né, como o Baile do Havaí, também a festa de Nossa Senhora de Navegantes, que será no fim de semana que vem. Já neste sábado, a partir das 4 da tarde, eu vejo aqui, o ICLI promove para os sócios teatro infantil gratuito e contação de histórias nos quiosques às margens do Lago de Itaipu. Ó, para saber mais sobre as atividades do ICLI e curtir a fanpage, é fácil. Digite ali ICLI Foz no Facebook ou então pegue o link que está sendo postado agora nas nossas redes sociais Transamérica Foz no Face e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curte também, vai! 1, 2, 3, vamos! Eu, você, Pelados e Santos da Transamérica. Deixa a coisa boa na escada. Transamérica. chuchuzinho. Eita, lindona, aí. Olha o sol, ele é azul. Não, não, não, não. A pena torta, ela só tem uma. Eu te love. Peraí, tem mais um pouquinho. Pronto. Tchê, nojenta. Música aqui no front. Eu quero deixar claro que eu só abro esse espaço agora porque ele pediu e pediu com educação. Homem do Google, o cara mais mala sem alça na internet. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes lindas, cheirosas, maravilhosas. Amo vocês. Ó, não falei que o cara é um mala. Bom, falando nisso, essa música que você tem aí no fundo, vou até erguer um pouco aqui, é do Antônio Variações, não é? Claro que é, Guilherme. Que deve estar se revirando no túmulo numa hora dessas. Diga lá, qual que era o assunto importante que você tinha aí pra tratar comigo? A minha nova invenção, Guilherme. Algo pra seduzir as mulheres, sei lá, porque é só isso que você faz ou tenta fazer, né? Também. Mas algo de utilidade pública, Guilherme. Eu chamo o meu invento de trouxômetro, Guilherme. Trouxômetro? E o que um trouxômetro faz? Ele contabiliza trouxas? Exatamente, Guilherme. Tá, e quantos dígitos ele tem, né? Porque tem que ser na casa dos bilhões. Já passamos aí dos 7 bilhões no planeta. O trouxômetro contabiliza os votos dos eleitores trouxas. Caramba, essa é boa, hein? Vamos lá, vamos testar aí quantos votos assumidamente trouxas nós tivemos na última eleição aqui na cidade. 15.563, Guilherme. Que é a quantidade de votos dos vereadores presos. Tá, mas isso você está aí contabilizando só os que foram presos, mas se reelegeram. É isso? Exatamente, Guilherme. Os votos nos vereadores presos, que não foram reeleitos, caíram. Tá, mas o trouxômetro só contabiliza ou também faz alguma análise, tipo, sei lá, identificando causas e propondo soluções? Propõe soluções, Guilherme. Tá, soluções no plural, imagino que sejam várias. Qual que é a melhor? Convencer o irmão mais novo do meteoro que extinguiu os dinossauros a acertar a Terra também. E acabar com os iguaçuenses. Pô, homem do Google, mas, enfim, você não acha essa solução aí muito radical? Não acho. E eu é que não vou ficar aqui, preparar para impacto em 10, em 9, 8, e eu também não. 7, Front Transamérica, 6, até meio-dia. 5, 4, 3, 2... programação musical aqui no Front. E já que o mundo não acabou, bom, essa música alemã no fundo você já sabe, é pra lembrar que ainda hoje tem o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do brasileiro, né? Um 7-1 que não acaba nunca, impressionante. E também eu quero lembrar aqui uma notícia que eu li nas férias e simplesmente não acreditei. Vocês devem ter visto essa também, né? O portal IG indicou o Foz do Iguaçu como um dos 5 destinos nacionais para fugir do calor, dizendo aí que aqui no verão a temperatura média é de 22 graus. Caramba, hein? Das duas, uma. Ou os caras do IG nunca estiveram aqui no forno iguaçuense do verão, ou não tem a mínima noção de temperatura, né? De qualquer forma, ó, valeu pela lembrança, tá? Front Transamérica, até meio-dia. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.